Deus falou que resolve, esqueça o advogado e o promotor que acusar vai ficar envergonhado. Se Deus falou que curou, esqueça o doutor da terra, ele operou no passado e ainda hoje opera. Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado, em caso encerrado, fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado. Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado, e quem se interfere pode ser fulminado. Deus é Deus e o resto é Baal, é diabo. Ele faz como quer, ache ruim quem quiser, que engula calado. Deus falou que protege, pode aceitar o duelo, não tenha medo de areia trazida do cemitério. Pode jogar o defunto inteiro em sua casa, pode zombar da macumba, Deus é fiel e não falha. Deus falou, tá falado, tá sacramentado, em caso encerrado, fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado. Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado, e quem se intervir pode ser fulminado. Deus é Deus e o resto é Baal, é diabo. Ele faz como quer, ache ruim quem quiser, que engula calado. Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado, é caso encerrado, fato consumado, pode chamar juiz, promotor, delegado. Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado, e quem se intervir pode ser fulminado. Deus é Deus e o resto é Baal, é diabo. Ele faz como quer, ache ruim quem quiser, que engula calado.